É a Eunice, ela tá triste. A gente vai ver por que que ela tá triste. Eu odeio você, eu odeio você. Eu não vou falar nada. Olha, olha o filho da puta. Do fundo do meu coração, eu te odeio, Cirilo. No vídeo de hoje, eu vou estar dando início à nossa série do Game Bully, que vai ser uma série, com certeza, maravilhosa. Eu fiz uma votação na aba Comunidade e vocês preferiram vídeos com muita edição e com as cutscenes resumidas. Então, ó, deixa pro pai aqui, que o pai vai resumir as cutscenes e vai explicar pra vocês a história do game. Então, bora lá jogar. Nessa primeira cutscene, a gente é apresentado ao nosso personagem, o protagonista Jimmy Hopkins, a sua mãe e o seu padrasto. Tudo indica que a mãe do Jimmy se casou com um homem bem mais velho do que ela, porque ele é muito rico, e eles estão indo pra outro lugar. Ali diz que eles vão pra uma lua de mel, algo assim. Então eles vão fazer um vapo-vapo enquanto deixaram o Jimmy aqui nessa escola, porque o Jimmy é considerado um adolescente rebelde, vamos dizer assim. Então a gente vai ficar nessa escola, que é um internato, onde é que a gente vai ter que morar aqui dentro e estudar mesmo tempo. E aqui a gente também está sendo apresentado à secretária da escola. Eu acho que é a secretária, é a mulher que trabalha lá na direção, auxiliando o diretor. Então ela dá as boas-vindas pra gente e logo em seguida a gente vai entrar na escola e aí que começa o gameplay. Ok, vamos avançar por aqui, tomar cuidado pra ninguém pegar a gente, nem o Cirilo. Já tá o caos, o cara com o ursinho na mão ali. Eita, eita. Nossa, olha lá o monitor descendo o pau no maluco. Eu vou ter que ir atrás pra ver, cara. Ó, o monitor vai bater no tiozinho ali, ó. Nossa, só nas costas, derrubou o homem. Tá brigando com o Jajá, mano. É o Jajazinho. Olha lá, ó, deu uma pau lá na cabeça do Jajá. Já era pro Jajá. Aqui, ó, cheguei à diretoria. Vamos iniciar. Vamos falar com o diretor agora aqui. Bom, basicamente o diretor está aqui dando as boas-vindas pra gente e falando pra gente andar na linha, porque ele conhece a nossa ficha, sabe as coisas que a gente já fez. Ih, rapaz. Yes, headmaster. And I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve. Nossa, mas que puxa saco, né? Ali, ó, o homem tá, ó, limpa a boca aqui. Tá babado já de tanto chupar o saco dele. Olha ali, ó, já tá o Corsa passando aqui embaixo. Nossa, tá a Scarla. Eu vou pegar essa gordinha aí, vocês vão ver, cara. A escória da escola. O Cloud Speed passando ali com um pedaço de pau ali. Tudo errado. Agora a gente foi apresentado à escola, o jogo crashou, fechou tudo. Ô, maravilha, coisa boa. Nossa, eu tô vendo que isso daqui vai ser uma tristeza pra mim fazer essa série até o final. Meu Deus, tem um cara com a espingarda na mão aqui. Como é que eu vou ignorar isso daí? O cara tá armado numa escola. Eita, fio. Olha o tamanho da Kombi aqui. Nossa, o cara vomitou na Thais Carla. Me dá nojo. O cara ia chorando ali, ó. O cara com 30 anos. Nossa, a mulher tá com uma bomba na mão aqui. Que isso, fia? Calma aí, fia. Só conhecendo a escola, não precisa me apavorar desse jeito. Calma, irmão, não é assim que fala. Ah, meu Deus, tá crashando, já nem passa daí. Vai fora, maluco. Você veio o que aqui, cara? Seu vacilão, some daqui. Para, te arrebento essa tua cara. Ah, vai vir pra cima de mim? Então vem. Nossa, me derrubou com um soco. Oxi, violência contra garotas. Como assim? Tô batendo em dois marmanjos aqui. O que que eu fiz, desgraçado? Sai, sai, sai, vamos pegar aqui. Preciso correr. Aí, eu vou ter que ir lá pra dentro. Eu removi alguns dos mods e eu vou tentar ver se agora o jogo vai rodar sem crashar. Fazendo novos amigos e inimigos. É, pelo jeito, eram os mods que tava dando conflito. Porque agora aqui, ó, já tá rodando bem. Oxi, mulher caiu ali. Ah, a mulher caiu, cara. Tem demência? Tá, gente. Ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Esse maldito não. Cirilo, não, não, não, não. Porque sempre quando eu tô feliz, ele tem que aparecer ali pra estragar meu dia. Vamos lá pro dormitório dos garotos. Aqui, ó. Adivinha que horas são? Eu vou dar um pau nesses malucos, nos três ali, ó. Ou é só um que vem? Acho que é só um. Vai pro pau igual. Vou bater na boca dele. Aqui, ó. Tamo segurando. Taca ele. Toma. Três socos na cara. Jab, direto, jab. Agarra ele, vou derrubar esse maluco. Vai pro chão. Toma um coisizão aí, ó. Agora eu vou te arrebentar. Já era pra ele. Agora humilha o valentão, vamos humilhar ele, ó. Nossa, torceu o braço, isso daí dói, cara. Esquenta o corinho do braço. Meu Deus do céu. Olha, coringou. Nossa, o urso deu um soco na gente e não fez nada. É um duro, pô. Oxe, que é aquilo? Ficou travado no ar, teve um piripaque. É doença. Ó, tá doidão ali o cara. Eu tô sem o uniforme porque eu acabei de chegar, né, o marmota. Vamos lá pra sala. Pra sala não, pro dormitório lá que eu vou, já vou pegar a roupa. Ih, tá aí o Gary, ó. Aqui nessa cutscene nós somos apresentados a esse sebo de tilápia aí, que é o Gary. E ele está nos dizendo que a escola é um local bárbaro e pra gente poder se dar bem ali, a gente vai ter que se fortalecer e criar laços. E ele está se oferecendo também pra explicar um pouco como é que a escola funciona e apresentar ela pra gente. Pega uma bebida na máquina, ó. Ele vai ensinar a gente como é que funciona a escola, pegar a bebida, essas coisas. Ó, também um refrigerante, aumentou minha vida. Mais um ali. Delícia. Boa, tomamos. Aqui, ó, entrei no meu quarto. Agora eu vou trocar de roupa aqui, colocar o uniforme da escola. Troquei o uniforme, agora a gente tá ali, ó, na bad vibes, na caminha, parece eu quando acordo. Aqui nós somos apresentados ao Pete Kowalski, que ele é um dos nossos amigos, que vai ser um dos nossos amigos ao longo da história do game. E o Gary até que faz um bullying pesado com o Pete, só que a gente pode ver que o Pete, ele é um cara bem ingênuo e gente boa ali. Femboy, the girliest boy in school. Petey, haven't you got some imaginary friends to go annoy? Se cara aparece aqui, meu irmão, não sei o que eu faço com ele não, mano. Bom, a gente tem uma missão pra fazer já. Tá, agora a gente entra aqui na escola e vamos iniciar a missão. Essa é sua escola. Ah, é a missão que o Gary vai apresentar a escola pra gente. Quero ver ele... Passou mal ali o Gary, ó. Filha da mãe vomitou em mim. Otário, toma um soco na cara. Viu, seu Lazareto? Ai, bugou as teclas. Como é que eu faço agora? Você gravei, ó. Sai, eu tô apanhando pro anão porque as teclas tá bugada aqui, cara. Sai, eu vou bater nesse anão aí. Sai, piolenta, me deixa aqui. Você falhou, você atacou o Russell. Oxe, irmão, onde é que tá o Russell aqui? Vocês estão vendo o Russell, cara? Não vi. Sai fora, me dá esse taco de beisebol aí. Tá me tirando? Seu vacilão, deixa eu pegar o taco dele aqui. Nossa, eu tô perdendo o taco. Ah, não, tô conseguindo aqui, ó. Peguei. Toma, derrubei ele. Mais um. Aí, ó, já nem levanta. Ok, o Russell tá ali. Ele vai vir aqui me atazanar, esse pilantra. Não quero brigar com você, senhor Russell. Passa o dinheiro aí, otário. Ai, pega o dinheirinho, senhor Russell. Que retardado mesmo. Olha, filho da mãe, ela esfolando minha carequinha, cara. Nossa, essas mãos aí do Gary, cara. Come on. Olha ela, ó. Loqueou. Me pegou, filho. Loqueou. Filha da mãe, dá um soco na cara dele. Vaza daí, pilantra, que eu vou roubar esse teu armário, seu otário. Olha, ó, peguei um bonezinho. Eu sou ladrão, rapaz. Ô, Gary, o jeitinho que correu. Gary, que é isso? Ai. Vou pra lixeirinha aqui. Nossa, os caras tretando aqui, ó. Jogou um rato, um camundongo. Tá, tem que falar com o Gary. Ah, mas o cara tá dormindo aqui, ó, preguiçoso, cara. Pô, você não ia me mostrar a escola? Levanta aí, vacilão. Agora eu tô a fim de relaxar. Ah, cara, como é que eu vou fazer a missão agora com o Gary deitado? Eu não consigo. Ó, o Jimmy todo problemático, cara. Olha lá, ó. Sai, alguém me tacou o negócio aqui. Sai, catinga, mano. O fedor aqui. Ó o fedor. Eita, fedor da desgraça. Tá, vai lá e mostra a escola novamente. Sem bugar, por favor. Agora a gente vai tomar mais uma vez o cascudinho do urso. Ah, não vai vomitar em mim. Ah, o cara vomitou na minha cara. Que vontade de dar um soco no meio dessa tua boca, seu Zé Ruela. Você vai ver. Nossa, já jogaram um ovo com tudo ali. Eita, nerdzinho bateu no Gary ali, ó. Vai apanhar. Ah, não. Já bugou as teclas. Ai, por que tem que ser assim, modzinho? Por que tu tens que ser assim? Tá, desbugou ali o jogo. Ótimo. Agora eu vou continuar aqui. Cheguei com o Gary. Aí, ó. Tá o Corsa chorando. Vamos ver. Let's have some fun with her. É a Eunice. Ela tá triste. A gente vai ver por que ela tá triste. Eu odeio você. Eu odeio. Eu não vou falar nada. Olha o filho da puta. Do fundo do meu coração, eu te odeio, Cirilo. That's Russell's lock. Ai, o Russell, eu vi isso daí. Ele tava escondidinho ali, mas eu vi. Ah, o cara saiu correndo. E agora, cutscene, como é que fica? Meu Deus, tô vendo que eu nunca vou conseguir zerar esse jogo aqui. É, o jogo bugou bugado. Eu não consigo nem acessar o menu porque ele tá numa cutscene, entre aspas. O Russell foi embora. Aí, enfim. Nossa, o cara é albino aqui, ó. Tá branco demais, cara. Ele tá com anemia, ó. Olha a cor desse maluco. Nossa, falta de um solzinho, de uma vitamina D ali. Falta de remédio. Ah, o Russell tá ali. Agora vai dar certo. Eu sei que vai dar certo agora, tá? Tudo ok, tranquilo. Ah. Mano, o que que é isso? Que parada é essa, cara? Ai, cara, o que que esse filho da mãe tá fazendo? Ele vai me matar. Olha que raiva de ser maluco. Ele tá me espancando, eu não posso reagir. Pelo amor de Deus, cara. Ótimo, né? Apanhei no cara que eu tinha que conversar. Vamos ver se agora vai. Nossa, ele tá com um rato na mão. Ai, meu Deus, ele sempre tá com alguma coisa na mão, cara. Tá, tem que dar o dinheiro pra ele. Eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Filha da mãe, cara, ele saiu correndo. O que que você... Nossa. fazer, cara, aqui? A gente vai com ele até a Thaís Carla. Tá aí, ó. Oh, man! Ela tá triste, chorando, né? Com fome. Let's have some fun with her. Go! See what she wants. Que foi? Que foi? Que aconteceu aí, minha querida? Ele pegou meu chocolate, mas você tá com uma banana na mão? Come essa banana aí, fia. Olha lá. Ela descascou a banana pra comer mesmo. Você é louca, gordinha, que é o chocolate mais banana, cara. Parece eu. Come tudo que vem pela frente. Vamos dormir no banheiro aqui dos meninos. Ó, o carinha aqui, ó. Roubando o chocolate e comendo do meu Corsa, filhão. Aí, ó, da minha até Scarla, cara. Tem que pagar o que apronta. Vamos lá voltar pra ela. Já peguei os docinhos dela, da queridona. Ó, a bananinha aqui, ó. Vou levar pra ela essa bananinha aqui. Ó, fia. Tá aqui, ó. Não é possível, você é doente mental. Eu tenho um probleminha. Tá, eu dei o chocolate pra ela. Ela não vai pegar? Ah, não. Não me diga que eu cheguei até esse caminho. Ah, ela vai pegar sim. Ó lá, pegou. Ó, nerdzinho ali, ó. Botando a cabeça na saia da menina, cara. Que é isso? Nossa senhora, lá, ó. Peguei, mano. Beijama, Thaís Carla. Missão cumprida, cara. Uma porcaria. Nossa, nossa, pegou a Thaís Carla, a filha da mãe. O ET Bilu ali, ó, bateu na minha Thaís Carla. Você bateu no meu Corsa, filhão. Você vai apanhar agora, cara. Você vai apanhar. Toma aí, ó. Eu vou deitar esse cara. Toma, ET Bilu. Já era. Aí, não posso deixar esse maluco me pegar aqui. Ixi, ixi, loqueou aqui já. Já loqueou as teclas aqui. Sai! O cara mordendo aqui. Quem mordeu? Ah, mano, loqueou aqui já os botões. Já tá tudo doido isso daqui. Eu vou ter que andar assim, cara, fazendo moonwalk. Andar de costas aqui, ó. Ei, Gary, mostra aí. Ele vai falar um pouco sobre cada fraternidade ali. Aqui, basicamente, nessa cutscene, o Gary vai explicar pra gente como que funcionam as facções da escola. A primeira facção que ele vai explicar pra gente é a dos nerds. Ele fala que o território deles é na biblioteca. Eles parecem ser inofensivos, mas sempre estão tramando alguma coisa. Logo em seguida, ele vai explicar sobre os mauricinhos, que são os playboys da escola. E ele explica que eles gostam de lutar boxe e são bastante preconceituosos. Logo em seguida, a próxima facção que ele vai explicar é a facção dos escolados, dos durões. Que são os Grazers. Eles ficam lá na parte da oficina da escola. E ele diz pra gente não se meter com eles, porque eles são bem durões e perigosos. E por último, mas não menos importante, ele vai explicar sobre a facção dos atletas, que são os jockeys. E ele diz que definitivamente a gente não deve se meter com eles, porque eles são os mais perigosos da escola, porque eles são muito fortes e eles ficam com a parte do ginásio e do estádio de futebol. E se você gostou deste vídeo, meu consagrado, você pode estar me ajudando deixando seu gostei, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, e já aproveita e ativa o sininho de notificações, que aí você não vai perder notificação de nenhum dos próximos vídeos que forem sair aqui no canal. Então, muito obrigado por tudo. Falou!